ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas de hoje, com a sua participação pelo 991248325 ou 992042222. Como disse aí a nossa vinhetinha, é destaque, está no Expresso. Então hoje o grande destaque deste dia aqui em Guaranésia é a Noite Mineira. 11ª edição da Noite Mineira. Eu recebo aqui pra gente conversar sobre esta grande festa que já é uma tradição aqui de nossa cidade, o Elivelto Marino, o Vinícius Madeira e o Otávio Petretti. Vamos falar sobre, é claro, a Noite Mineira, mas também a gente não pode deixar de falar dos demolês, que afinal de contas são quem organiza, né? Essa grande festa. Vamos começar aqui pelo Vinícius, que está aqui do meu lado. Senhor presidente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, bom, Vinícius. Boa tarde, Antônio Cláudio, todos os ouvintes aí. Prazer estar aqui no teu programa novamente. Prazer é nosso. Opa. Como sempre. Elivelton, tudo bem? Faz tempo que você não aparece aqui, Elivelton. Fiquei afastado, né, Cláudio? Mas é uma felicidade. Quase perdeu a carteirinha, nossa. É uma felicidade muito grande voltar aqui nos estúdios da rádio, ainda mais para falar da Noite Mineira, que é um evento que sempre tem o apoio da rádio, então é muita alegria para nós estar aqui de novo. Bacana. Otávio, primeira vez, né, Otávio? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer a todo mundo aí que vai comparecer na festa hoje e que, se Deus quiser, vai ser um grande evento. Muita gente já comprou ingresso, a expectativa é boa para hoje à noite? Eu acho que já tá esgotado, ingresso esgotado sem portaria hoje, e vamos pregar o pau no negócio. Otávio, o trabalho começa quando, Otávio? Trabalho começa, assim que terminou a 10ª já começa aí a trabalhar para a 11ª? Ah, já é, assim que a gente trabalha com gestões dentro do capítulo, assim que passou a gestão, a próxima já começa a ver como vai ser realizada a Noite Mineira. Que esse ano teve uma modificação gigantesca, que passamos de 150 para 150 para 300. Dobrou então, meu amigo Vinícius. E aí? Trabalho dobrou. Também dobra? Dobra muito mais, né? 150 já é um trabalho, né? 300 é mais ainda. Mas é muito bom, muito, muito gratificante aí. Muita gente à procura de ingresso. Estamos aí até, igual ele falou, já esgotou, né? Vai ter várias coisas aí, o cardápio muito, muito bom. Mas aí como é que fica, Elivelto? Dobrou a festa, de 150 para 300. A preocupação com a questão da qualidade também tem que aumentar, né? Sempre. Porque atender 150 pessoas é uma coisa, atender 300 é outra. Sempre. Não há esse perigo de perder um pouco a qualidade do pessoal que já estava acostumado? Como os meninos disseram, Claudio, a questão de gestões, ela existe justamente para isso, para traçar os caminhos do capítulo, que no caso é a ordem de Molay, né? A gente chama de capítulo. Traçando os caminhos, a gente tem tudo planejado que a gente tem que fazer. E esse aumento, essa expectativa de mudança da festa, ela foi bem planejada e bem amparada. Então nós temos confiança que o evento de hoje, apesar desse aumento exponencial que ele teve, vai manter a qualidade e o conforto que a gente mantinha no nosso salão lá embaixo. Então, inclusive essa parada de venda hoje, que o Otávio falou, ela vem justamente para não superlotar salão, não comprometer acúmulo de pessoas, não dificultar ali. Então, isso também envolve o conforto do nosso cliente. Trata o público como cliente. Eu acho que até teria espaço para mais. Sim. Né? Mas vocês limitaram, então, ali em 300 pessoas. Né? Prudência. A gente zela muito para assim, um degrau de cada vez. Acho que o passo maior do que a perna, aquela velha ditada, é muito perigoso. Conforto também, né? O dobro para nós hoje já é, nossa, demais. Sensacional para nós. Então nós vamos trabalhar com o nosso objetivo. Atingimos aquele objetivo, 300 pessoas. Vamos parar ali, fazer uma boa festa baseada nessa quantidade de pessoas, atender o melhor possível. Próximo ano, se houver expectativa de mais aumento, a gente muda de novo, aumenta lá. Que nem hoje, é metade do salão, né? A gente alugou meio salão. Então, a gente trabalha com metade do salão. Ano que vem, se tiver expectativa de aumento, a gente vai alugar a outra metade. colocar mais pessoas, mas manter a qualidade. A gente zela de conforto e qualidade. Eu acho que tem 11 anos essa festa, completando 11 anos, não é à toa, porque a gente faz uma coisa zelando por isso. A questão de estarmos aí na 11ª edição também facilita o trabalho de venda de ingressos, que o pessoal já confia, já sabe o que vai encontrar lá, Livento? Eu acredito que sim, dono Cláudio. Se tratando de ordem molei, se tratando de maçonaria no geral, a gente passa uma imagem de confiança, né? A gente passa uma imagem de seriedade. E um evento que está há 11 anos aí dentro de Guaranese, conta com o apoio total da população, de família, de amigo, do comércio local, da rádio, de todos que tentam ajudar de melhor maneira. O pessoal acostumou, viu que aquilo ali é parte do nosso calendário, põe em fé mesmo, vê que o nosso trabalho é sério, que é uma coisa bacana, bem organizada. Então, esses 11 anos ajudam muito. E esse ano, assim, a gente tem um volume muito alto de novos clientes, novas pessoas conhecendo a festa. Então, eu acho que isso tudo é fruto dessa confiança que a gente adquiriu esses anos todos de evento. O que você acredita, isso que o guaranesiano tem, que a gente não vê em outras cidades, que é essa ajuda realmente, né? O pessoal abraça certas causas, como a Noite Mineira, Noite Italiana, né? E tantas outras. Sim. Jantar dançante do SESC, e tantas outras festas que a gente tem. Falou de evento aqui em Guaranésia, parece que a nossa comunidade abraça realmente as causas. Eu acho que isso é a maior vantagem de se morar no interior, acho que é isso. Mas união. Isso não acontece em outras cidades aqui da região, que a gente vê que o pessoal tem dificuldades. Eu acho que Guaranésia, ela tem uma pegada muito humanitária. Você falou que é para ajudar, o pessoal gosta mesmo. Não, então eu vou. Várias pessoas me disseram ao longo das minhas vendas, eu tô comprando para ajudar. Eu gosto de ver as coisas que vão para frente, eu gosto de ver que vocês vão fazer suas campanhas. Isso para mim é muito legal. Teve casos de pessoas que compraram e já avisaram, eu não estarei na festa, mas creditaram o seu dinheiro em forma de beneficiar a nosso capítulo, nossa ordem, para ajudar outras pessoas, né? Então, isso para nós traz um peso muito grande pro evento, uma responsabilidade muito forte, mas traz uma satisfação muito grande. De ver que o nosso povo é unido, de ver que eles gostam de ajudar. E que quando você mostra o seu trabalho, não que a gente fique divulgando, mas as pessoas que ajudam sabem o que a gente faz. Sem a gente precisar provar isso. E isso ajuda muito. Você vê que a união, assim como a gente ajuda a sociedade, você vê sendo ajudado, é muito importante. Acho que essa união de Guaranese é muito forte nesse sentido, é muito humano mesmo, pessoal aqui. O objetivo de uma festa desse nível, desse porte aí, Vinícius, qual é no final? Qual é o objetivo final dessa festa? Arrecadar dinheiro, renda para a ordem Demolei. Isso. E a partir daí, esse dinheiro volta em benefício da sociedade. Volta em benefício da sociedade. É igual o Olivaldo acabou de falar, é para filantropia mesmo, o lucro da festa, tudo. A população precisa, sempre está indo aí, vai atrás da gente, que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então é sempre trabalhando em cima disso, da filantropia. Você agora como o presidente, o que mudou da festa anterior para essa? Já teve aí mais ideias, além desse número que é a principal mudança de 150 para 300, houve outras mudanças? Não, houve shows, né, que lá tinha, mas era só um, esse ano já vai ser dois. Mudou muita coisa, né, buffet que não tinha lá vai ter, e sempre aumentando, né, e a expectativa é que aumente mais o próximo ano. E sempre, a festa sempre crescendo, né? Começou lá atrás, tantas pessoas, todo ano veio crescendo. O Guilherme falou, crescia 10, depois vinha mais 20. Agora a perna abriu mais, né? Foi para 250, foi para 300. Mas é trabalhar para que o próximo ano também consiga aí mais pessoas ainda. A ideia sempre é essa, aumentando ano a ano. Aumentando quantidade, qualidade e conforto, né? Isso é o principal, né? Com certeza. Acho assim, importante falar, Antônio Claudio, que a expectativa de aumento da festa não é só para trazer um grande evento aos braços da Ordem Demolei de Guaranese. A expectativa de aumentar a festa, que a gente consiga ter um grande evento que beneficie a maior parte possível da população de Guaranese. Que necessita. Então, né? esse evento, esse aumento que nós estamos tendo hoje, significa que mais pessoas vão ser ajudadas. Que uma campanha maior vai ser realizada, que nós teremos condições de realizar mais coisas. Então não é só ter um evento de grande porte e trazer lucro. Mas que coisas são essas que a Ordem Demolei realiza depois com esse dinheiro, não só e com outras ações que vocês fazem durante o ano, Gilberto? Como toda associação, nós temos nossas dívidas. Sim. Isso é inegável, todos sabem, é nítido, né? nós temos nossas taxas de regularização, nós temos que estar regulares para exercer nosso trabalho, usar o nome da ordem de Molay para isso. Então, nós estamos nos regularizando, isso serve para regularizar o capítulo, que é pequeno, a menor parcela é para isso. O restante, como você já sabe, nós temos um evento grande de filantropia, que é o DIF, que também nós já estamos encaminhando aí para o quinto ano, se não me falha a memória, que é o maior evento filantrópico que o capítulo faz, que é em praça pública, envolve utilidade, saúde pública, envolve brincadeira com as crianças, artistas de Guaranésia, cultura, envolve tudo, é o maior evento. Só que nós temos as pequenas coisas que a gente faz também, que não vem a público. Campanha de Páscoa, a gente se une, faz a campanha, distribui em algum lugar X, muitas das vezes sem identificação em nosso nome, não vai no nosso, como nosso nome. Fazemos visitas em asilo, que quando a gente vai no asilo, por exemplo, a gente faz um bingo, leva até é engraçado que a gente faz o maracutaia para que todos ganhem, então a gente leva presente, todo mundo tem que ganhar. Então, esse tipo de coisa vai aumentar. Campanha do agasalho. De repente, a gente faz uma campanha do agasalho que ela não foi tão forte. A gente tem condições de adquirir um cobertor, doar para um andarilho, uma família que esteja necessitando. Então, isso tudo, essas pequenas ajudas vão crescer muito com o crescimento do evento. E isso, para nós, é o ponto principal. Aumenta o evento, aumenta a capacidade filantrópica do capítulo. Bacana. Quais são as atrações de hoje lá, Otávio? Em questão de show, a gente vai estar com o Gil Matos e um som móvel, né? Um som móvel. Som mecânico lá, pessoal. No começo da festa a gente vai ter a recepção, logo após vão começar as entradas, que vão de mandioca, torresmo, calabresa cebolada. Na hora do almoço, né? Beleza? Amendoim. Deu fome, viu? A moela, e depois a gente vai ter o jantar, que é feijão tropeiro, arroz, pernil e galinhada. Os dois sabem tudo de comida, né? Porque né? E a salada, né? Esqueceu da salada. Salada é importante. E a sobremesinha no fim, né? Podia deixar aí também o Pérola de Minas, parceiro nosso. Pérola de Minas. Patrocinou o doce, vai ser a sobremesa da festa. Legal, bacana. Vamos fazer um intervalo comercial, depois a gente continua com esse bate-papo aqui, falando sobre a Noite Mineira. Podemos falar um pouquinho também sobre a Ordem de Molay? Claro, com certeza. Importante, né, a gente falar sobre a Ordem de Molay. Então a gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas, recebendo aqui o Vinícius Madeiro, o Elivelto Marino, Otávio Petretti para falar da 11ª Noite Mineira Dançante, que acontece aqui em Guaranésia. O Cicinho tá mandando aqui um abraço para vocês, um grande abraço aí pro Vinícius, pro Elivelto, pro Otávio. Parabéns aí pela organização da festa. Não tenho dúvidas que tudo dará certo e será uma ótima noite. Manda um abraço pra ele aí. Meu amigo Adriano, aqui lá da Malhação Academia também. Antônio Cláudio, manda um abração aí pro Otávio Petretti, garoto nota mil da Malhação Academia. É isso mesmo? Manda um abraço pro Adriano, falar que eu tô meio afastado. Ele tá te puxando a orelha, então, pelo jeito. Eu tô trabalhando. Um abraço aí pro Adriano, pra Adriana, todo o pessoal da Malhação Academia. Tudo pronto para hoje à noite ou agora à tarde ainda tem muito trabalho, Vinícius? Tem chão ainda, viu? Trabalho é uma coisa que nunca acaba, né? Tem muito ainda para fazer ainda, né? Estamos lá no salão, estamos lá arrumando as mesas agora, o buffet tudo lá. Mas trabalho é bem antes, durante a festa e depois, né? É isso que eu ia te perguntar. No final das contas, vocês acabam não aproveitando tanto da festa. Não dá tempo. Só sobra lá um espacinho para sentar numa cadeira, dar uma respirada fundo e curtir. Acho que vai sobrar um tempinho para sentar, experimentar a comida, mas depois levanta isso. De novo. É isso mesmo, Levião? Não, eu fico mais na salada mesmo. Faz de conta que eu acredito. Não, mas brincadeiras à parte, o trabalho é imenso mesmo, né? Planeja, executa e investe. Então, não tem fim, né? Mas para fazer um evento desses, a Ordem Demolei também conta com parceiros, né? Sim, claro. Sim. Você agora há pouco falou aí do Pérola de Minas. Pérola de Minas. Tem outros também que eu. Então, esse ano, um dos diferenciais da festa foi essas parcerias, né? Até o ano passado eu estabelecia parcerias com a Cachaça do Ivan, que era de praxe, então a Cachaça do Ivan, a Minas Uai também já foi nossa parceira. Aí esse ano entrou a Zupa Doces, que é de Goxpé, vai trazer sorvete, doces refinados pra festa, legal. Vai ter essa degustação, quem tiver interesse de comprar, de repente levar pra casa, vai poder fazer isso também. O Pérola de Minas, que entrou como parceiro ano passado, serviu a sobremesa da festa. Esse ano também vai servir, então vai ter o doce de leite Pérola de Minas para todos os convidados. Todo mundo que estiver lá, ele vai servir os doces. E é bom demais, né? Excelente. Não é porque é de casa, não, mas. Não é porque é meu patrocinador, não, mas é demais. Dá para comer um potinho daqui lá. Numa sentada, né? Então tem o Pérola de Minas, o Arte Café, que também é de Goxpé. Eles trouxeram lá um café de exportação, vão servir para os convidados, degustação, vai poder provar à vontade lá. 3 marcas de café, para você se divertir, quem gosta de café, né? E quem quiser comprar também vai poder comprar. Então foi entrando muito pessoal ajudando nessa parte. E isso engrandece a festa, né? O Woodstock Drinks, que é do Guilherme, vai estar fazendo os drinks lá, fez parceria com a gente. Então, foi aumentando o leque. E isso faz a festa crescer e ter uma qualidade bem bacana, né? A festa já é, claro, muito conhecida, não só aqui em Guaranésia, mas em toda a região. E a Ordem Demolei está se tornando cada dia mais conhecida. O pessoal está perdendo, está diminuindo aquele preconceito que existia da primeira vez que vocês vieram aqui, Olivaldo? Depois de muita luta. Está diminuindo? Está diminuindo. Hoje nós temos recursos, no Cláudio, que antes a gente não tinha, né? A gente conta com o recurso da rádio, que estabeleceu uma parceria aí há 4-5 anos, para poder estar divulgando, conversando, respondendo perguntas, demonstrando nosso trabalho. Rede social, tem a parte do capítulo sendo muito bem acessada. A gente posta lá algum evento, alguma coisa que a gente fez, o pessoal tá vendo, compartilhando, curte. De repente famílias vêm lá, nossa, meu sobrinho, meu primo tá participando. Então isso tá sendo um agente muito importante para nós nessa questão do preconceito. E os nossos trabalhos também são um agente muito importante. A pessoa desmistifica aquela visão, né? Vê, os meninos estão ali fazendo, não sei o quê. Né? O preconceito parte da falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, né? Quando você. A gente tem um desconhecido, causa receio no humano, né? O que você não sabe o que é, você tem tendência a ter receio. E então, a partir do momento que você toma conhecimento, passa a entender um pouco mais, esse receio diminui. E a vontade de conhecer melhor surge, né? Isso é importante. Quando surgiu a Ordem Demolei aqui em Guaranésia mesmo? Em 96, ela foi fundada pelo capítulo de Muzambinho no dia 4 de junho, se não me falha a memória, e instalada em Guaranésia no dia 6 de junho. Então vamos para 21 anos. 21 né? anos de capítulo Demolei dentro de Guaranésia. E quanto tempo você já está lá, Elivelto? Eu vou completar 4 anos. Quatro anos, já passei na presidência, agora estou na diretoria ainda, mas aí em agosto aposenta. Mas aí vai para a maçonaria? Já existe isso pré-estabelecido ou não? Não tem nada a ver? Isso não é definido. Esse salto aí da Demolei para a maçonaria? Não, isso não é definido. Quando você se torna Demolei, que você vai estudar a Ordem Demolei, você aprende que a Ordem Demolei é uma instituição paramaçônica. O que é uma instituição paramaçônica? Caminha ao lado. Então, se caminha ao lado, ela não converge no final. Se convergesse, os Demolei se tornariam maçons. Como é paralelo, a gente caminha a vida toda ao lado dos maçons, porém, essa convergência não é obrigatória. Podendo sim, Demoleis, convidados pela loja, tudo certinho, podem se tornar maçons, isso não impede. Mas não é obrigatório, não é um processo que assim, é uma evolução. Encerrou o processo de Demolei ativo, vira maçom, não é assim. Tem uma idade limite. Os Demolei. O Demolei ativo, ele compreende a idade de 12 a 21 anos. Então, o que é o Demolei ativo? É o período que você pode ser iniciado e é o período que você pode trabalhar no capítulo. Então, se eu fui iniciado aos 12, eu tenho até os 21 para trabalhar. Se eu fui iniciado aos 20, eu tenho um ano para trabalhar. Essa é a lógica. Aos 21, você se torna Demolei sênior. O que é o Demolei sênior? Que atingiu a maioridade simbólica e que vai trocar a sua vestimenta, que a gente... Quem conhece, a gente usa calça preta, camisa branca, completa a vestimenta, usa o terno e vai atuar como um conselheiro. Você participa das reuniões, só não pode exercer cargo administrativo, como tesouraria, secretaria, esse tipo de coisa. Hoje você está como conselheiro já. Hoje eu estou como conselheiro. O nosso regimento permite que eu consiga ir até dezembro, mesmo me tornando sênior. Então, em dezembro, eu saio do meu cargo e passo a ser Demolei sênior. Muito bom. E, Otávio, e você, quando surgiu o convite aí para se tornar Demolei, como é que foi a sua reação? Bom, no começo, eu era novinho, entrei com 12 anos, então você faz assusta. Faz tempo pra caramba, né? Faz uns 5 anos já. 5 então, anos já? 5 anos já. E mas no começo eu fiquei meio assim, porque você não conhece, e tem aquela relação, você não conhecer aquilo, você fica meio receoso. Então eu fui, acreditei, conversei com meu pai disse, não, vai que é bom. Eu fui, tô até hoje, pra mim é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque transforma a sua vida. Eu te perguntar isso, por quê? É uma das melhores coisas. A gente costuma dizer que a Ordem do Demolei é uma escola de líderes. E lá dentro você aprende muita coisa. Se você é tímido, você vai aprender a controlar essa timidez. O Elivelto, acredito muito que na escolha de vida, de profissão, de trabalho, arrumar emprego, isso te ajuda muito. Conversar com as pessoas, saber lidar com as pessoas, aquela parte humana que você tem, isso desenvolve. A parte lá dentro, nos próprios cargos que a gente tem, como o Vinição, ele é o mestre conselheiro. Ele está aprendendo como ser líder. Ele lidera os meninos. Eu como primeiro conselheiro, no meu caso, eu sou mais da parte de evento. Auxiliei ele na parte de evento. E o Elivelto como segundo conselheiro, ele trabalha mais na parte assim, como se diz, de história de Demolei. É. Que ele passa para os meninos como surgiu, como foi, isso tudo mais. Aí a gente tem outros cargos como tesoureiro, nisso você pode ir pegando cargos lá dentro, que vai desenvolver alguma coisa no futuro que possa ser usado no meio do trabalho. Esses cargos, eles vão surgindo de acordo com o seu crescimento dentro da ordem? Não, não. Não, não é isso não? Você pode ser... Os cargos, é como se fosse uma eleição mesmo, sabe, Dr. Claudio? Depois de iniciado, você passa por graus. Então, o primeiro grau é o grau de aprendizado, é o chamado iniciático. O que é uma sociedade iniciática? A pessoa aprende o que está lá depois de ter entrado, né? Então, após iniciado e passado ao grau de Demolei, nesse grau você pode se candidatar a qualquer cargo. Então é aquele momento que surge a vontade de ser um tesoureiro, de ser um secretário, de ser um presidente, um vice. Aptidão de cada um. Porque assim, são funções que já são delimitadas, né? O regimento traz o que cada um tem que fazer. Então, você conhecendo a função, você vai ver a sua aptidão e ver o que você pode fazer. Isso, sem dúvida, é realmente a escola. Não que a gente tenha aula, nossa, para ser líder tem que fazer assim, assim, assado. É realmente a prática. A gente, involuntariamente, mas a gente aprende. Mas transformando em um líder, naturalmente. Sim. O que o Otávio falou de trazer para a vida os aprendizados é muito importante. Hoje, eu acredito muito nos acontecimentos da minha vida à Ordem de Demolei, pelos ensinamentos. Escolher a carreira de administração foi devido à Ordem de Demolei. Porque eu já tinha aptidão, aprendi muito lá dentro, resolvi pegar esse gancho. Você já tinha alguém na família que tinha sido Demolei ou maçom? Não, na minha família eu sou o primeiro. É. Sou o primeiro que foi convidado, que aceitou, que entrou de jeitinho. De repente, daqui pra frente, pode até surgir outros, mas devido àquele preconceito mesmo, eu acho que... Mas existe um desejo seu de se tornar maçom no futuro? Eu consigo desenvolver muito bem minhas habilidades dentro do capítulo como Demolei. E o capítulo eu não largo de jeito nenhum, mesmo sênior, mesmo velho. Então, eu tenho vontade sim, porque é o nosso círculo, né? Você vê os tios, você vê o grupo, de repente conhecer coisas novas, aprender novas coisas, é muito importante. Mas o que eu gosto de fazer, eu consigo realizar muito bem dentro do capítulo. Então, eu não vejo sim aquela ânsia de me tornar, mas tenho a certa vontade, sim. O Vinícius, você está há quanto tempo lá como Demolei? Eu faz um ano e 5 meses, mais ou menos. E já se tornou presidente? O que é? Popularidade? É o charme? O que aconteceu? Coragem. Coragem. Popularidade. 2. Mas eu iniciei velho já, né? Já iniciei com quase 18. E... Sempre tive vontade de entrar, mas nunca tinha sido convidado. Ah, você já tinha vontade, então? Sempre tive. Mas tinha alguém na família? Não, também não tem ninguém. Ninguém. E aí surgiu quando me chamaram. A família, lógico, que um pé atrás, eu não. Eu já queria entrar, mesmo sem saber o que era, eu queria entrar. Aí consegui convencer a família, entrei. E eu não peguei nenhum cargo antes da eleição, que eu entrei no final da gestão do Olivelto, começo da gestão do Daniel. Então já tinha assistido a eleição, eu fiquei um ano sem fazer cargo. Meu primeiro cargo é agora de mestre conselheiro, que eu peguei, que eu fui, no caso, eleito, né? Eleito como mestre conselheiro. Mestre conselheiro. Mas é igual o Otávio falou, que é muito gratificante isso aí. E sem contar que é uma família, né? É um ajudando o outro. Você tem aí irmãos, tipo, vamos dar um exemplo, o Olivelto trabalha com o Jorge é demolei, precisava de um funcionário, ele procura dentro da casa dele primeiro, para depois partir para casa, pra população. Sempre tem essa coisa de família, muito interessante, muito importante, muito coisa de irmandade mesmo. Isso. O Vinícius de 3 anos atrás é muito diferente do Vinícius de hoje? Olha, eu costumo dizer que sim, um pouco. Não muito, não muito. Eu sempre fui meio ruim de lida, mas lá a gente aprende, sim, como controlar as palavras, controlar o que você tem de falar, o que você vai falar, o que você vai fazer, a tua ação. Então, educa um pouco isso daí. Você tem ali, tipo, uma coisa te ensinando, mas você vai fazer isso daqui, mas você sabe que você pode cair ali na frente. Então, é muito interessante isso daí também. Mas eu mudei bem, assim. Mudei da água pro vinho. Ou do vinho pra água, dependendo, né? Dependendo. Bom, parabéns aos irmãos da Ordem de Molay pela realização da 11ª edição da Noite Mineira. Será mais um grande evento. É o Gabriel Silvério que tá mandando esse abraço aqui para todos vocês. Nosso viu? Paz mestre também. É, maçom acredita no quê? Vamos voltar àquelas polêmicas? Vamos. Maçom acredita no quê? Em demônio? Em Deus? Tenho curiosidade. Só não colocou quem está perguntando. Uhum. Mas e aí? Bom, dentro do meu conhecimento, está respondendo da melhor maneira possível, né? Maçom, para quem não sabe, é um termo francês que significa pedreiros, né? Então, não tem nada a ver com demônio, nem o nome de um demônio em outra língua, não tem nada a ver com isso. Mas por que então esse nome? Porque a maçonaria, isso no nosso aprendizado que a gente entende com maçonaria, né? Ela teve seu surgimento nos sindicatos de pedreiros da França, né? E como pedreiro em francês é maçom, então são maçons, são pedreiros, sim, né? Até tem uma música do Mococo Paraíso, você como radialista, de chama Pedreiros de Deus, né? Que faz referência à maçonaria. Então o termo maçom significa pedreiro. E a crença é no ser superior, né? Tanto para os demolês quanto para os maçons, isso, né? Nós também temos que acreditar no ser superior. Não é denominado Deus, Alá, Oxalá, não tem um nome. Nós tratamos carinhosamente por Pai Celestial, mas esse Pai Celestial pode ser qualquer entidade, digamos assim. Então, nós acreditamos no ser superior, tirando a questão do neocentrismo, do homem ser o centro do universo. Tem algo sobre nós e é isso que a gente acredita. Independente do nome que essa energia ou esse Deus tenha para cada um. No entanto, que a religião cada um não é necessário ser. Cada um segue uma. Ser cristão, ser budista, ter uma religião fixa para entrar. Todas as religiões podem confraternizar dentro da Ordem de Molay e dentro da maçonaria. Hoje, na Ordem de Molay aqui de Guaranés, eu acho que até fiz essa pergunta para você no ano passado. Uhum. Hoje, aqui, a gente tem evangélicos, outras religiões? Evangélicos, não. Não, né? Não, nós temos a maioria cristãos, católicos e tem espírita, né? Espíritas ali. Que no caso sou eu. a questão do demolei, né? Eu perguntei a questão do nome, porque tem aquela... Uhum. Demo, brincadeira. Né? Demo, aí, o pessoal lembra isso. É, muitos, o que muitos, é a história pra gente muitos aí do Jacques Demolay? Liga o nome demolei como lei do demônio, né? É. Demônios da lei, coisas assim. Demolei nada mais foi com a pessoa, né? O último templário, que a Ordem dos Templários teve... e foi um cara que foi exemplo de de fidelidade, né? Exemplo de pessoa, de companheirismo com os irmãos templários, né? E que num momento, dado momento, quando foi começar a Ordem Demolei, que se reuniram os tios maçons com os primeiros demoleis que foram existir no mundo, foram pesquisar alguma pessoa que pudesse dar nome a essa ordem. Claro que eles não tinham ideia da dimensão que ia tomar, mas eles queriam colocar o nome. Tipo, fosse hoje abrir uma empresa e colocar o nome fantasia, digamos assim, né? E esse nome fantasia teria que ter a ver com alguma coisinha da maçonaria e teria que ter a ver com um símbolo, né? Com algo que fosse trazer uma mensagem. E dentro das pesquisas maçônicas, dentro do que eles procuraram, acharam o Jacques de Molay, que o nome dele era Jacques, vivia na vila Molay, então, como Tales de Mileto, Jacques de Molay. Então, achando a história dele, acharam, ele foi queimado à fogueira por não revelar os segredos dos templários, por não revelar riquezas em praça pública, a mandado do rei. E esse exemplo se tornou o nosso mártir, né, que a gente traz o nome, carregamos o nome dele em memória, e por isso é de Molay. Então é homenagem a Jacques de Molay, não nada referente a demolir, né? Também. O pessoal já está perguntando aqui do bode. Não tem muito a ver, a gente teria que conversar com o pessoal dos maçons. Os maçons seriam mais indicados para responder. Questão do bode. Para eles, para nós não existe simbologia, né? A gente não tem nenhuma simbologia referente ao que está aqui, o ouvinte aqui que enviou a pergunta, o pessoal do de Molay, né? Diferente aí dos maçons, mas um dia a gente convida o pessoal dos maçons, claro, que sempre vem aqui para responder perguntas aí relacionadas ao tema. Hoje quais são os, hoje não, né? Acho que durante toda a história o lema, o principal lema dos de Molays, ou os lemas dos de Molays. A Ordem de Molay, ela foi concebida em sete virtudes cardeais, né? Por que cardeais? Que elas norteiam a vida do de Molay. É como se fosse uma rosa dos ventos, né? Na geografia, da noroeste, tudo. Então, nós temos sete virtudes cardeais. Essas virtudes, como o nome diz, são qualidades que todo de Molay deve lutar para que tenha. Não vou dizer que todos têm ou que nós temos as sete embutidas, mas nós lutamos para tê-las conosco, né? E junto com essas sete virtudes, nós temos os chamados baluartes, que são referências dentro da Ordem de Molay, que nós defendemos, ou seja, nós somos a favor sempre e estamos dispostos a defender sempre. Então, sete virtudes, por exemplo, amor filial, né, ter o amor aos pais, receber o amor dos pais, o amor fraterno, né, materno, paterno, reverência pelas coisas sagradas, ou seja, dentro da sua religião, da sua crença, respeitar tudo aquilo que é sagrado, mas não só para você, com o outro, que o outro acha que é sagrado, né? Digamos assim. Envolve patriotismo, cortesia, o companheirismo, que é a vela do meio, a cortesia, a virtude do meio, né? Que é o pilar, digamos assim, o companheirismo. Então, essas coisas. E os baluartes, que são as liberdades, liberdade civil. Que tem a ver com aquela frase, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender até a morte seu direito de dizer. Sim. Tem a ver, aí depois tem a liberdade religiosa. Cada um tem a sua liberdade de acreditar em qualquer religião. Eu sou obrigado a defender o seu direito de ter essa crença e de poder professá-la. E a liberdade intelectual, que é a questão de cada um poder ter o acesso ao conhecimento, né, do jeito que acha melhor e assim por diante. Para um jovem entrar na Ordem de Molay, qual seria o perfil ideal dele? Existe isso, Elivelton, ou não? Vai muito da amizade de cada um, de quem vai fazer o convite? Não existe perfil ideal, porque todo mundo é diferente, né? Eu não posso traçar uma ordem que prega tanto assim a igualdade de irmãos, mas todo mundo diferente, liberdades. Mas essas sete virtudes, ela é observada na hora de convidar alguém? Ela é observada se a pessoa, de repente, tem algumas que destacam, ou se tem potencial para assumi-las. Tá. Esses dois pontos de vista. De repente, a pessoa já demonstra ter algo, mas de repente a pessoa demonstra que ela tem capacidade de defender aquilo e assumir aquilo para ela. Então tem esses dois pontos de vista. Mas a gente não pode traçar nenhum perfil, né? Se a gente traçar um perfil, a gente vira uma unidade, um caminhão japonês, como diria. Então a gente não pode ter isso, né? Promover a interação de vários diferentes tipos, porque isso promove evolução, né? Então a gente não tem esse tipo. qualquer pessoa, qualquer menino, qualquer jovem tem a capacidade de estudar Demolay. E como o Vinícius disse, né, quando você perguntou para ele se ele tinha vontade, se alguém na família, ele sempre teve vontade, mas ele desconhecia que ele poderia ter chegado em nós e falado que ele tinha interesse. É isso que eu ia te perguntar, né? Agora. Isso existe, né? Existe. E, a inclusive, pessoa pode chegar em qualquer um de vocês e falar. Inclusive, no o site do nosso conselho, que é de Rio de Janeiro, tem até uma sessão que a pessoa pode entrar, preencher os dados cadastrais dela. Um formulário. Um formuláriozinho, onde mora, endereço, como é que conheceu a Demolay, cidade que mora, que aquele formulário vem parar no capítulo mais próximo da pessoa. Ah, tá. Para que os Demolays de lá possam, ó, tem uma pessoa que quer ser Demolay, vai lá ver ela, vai lá conversar, explicar como é que funciona, porque de repente ela é um irmão de nós que está apartado, né? Ah. Então tem disso também. A pessoa pode nos procurar. Mas existe um interesse de aumentar o número de Demolays, de membros na ordem? O interesse sempre hoje tem. Hoje quantas, né, pessoas tem na atividade? Nós estamos cerca de 20. Em atividade, né? Iniciados chega próximo aos 200 nos 20 anos de história. Sim. Né? Mas em atividade 20, porque acontece muito, compromissos escolares afastam os membros, né? Mudam de cidade, ficam velhos, tem que trabalhar, tem que construir família, então isso prejudica a... Tem casos de expulsão? Existe. No entanto, na esfera jurídica, o Supremo Conselho, existe o Supremo Tribunal Demolay, que é onde casos absurdos são levados ao jurídico, é feito um julgamento dentro da esfera Demolay, isso, né? Se houver necessidade, isso é tratado na esfera civil, aí quer dizer, aí passa para a comarca do lugar. Nesses meus 4 anos eu conheço apenas um caso de expulsão, que foi uma coisa banal, absurda, que a pessoa fez, foi tentado conciliação, claro, conversar, mas o membro não aceitou. É bem distante de nós, não é perto, não é a nível regional, mas aconteceu. Não estou falando que acontece com frequência, porque não acontece, é muito difícil. Mas já aconteceu e existe um local específico para ser tratado isso. Aí é considerado uma falha da ordem? Já que esse membro acabou não seguindo as virtudes que ele deveria seguir? De repente, uma falha da ordem ou uma falha de trabalho, né? Assim, de quem estava no momento, porque, como o Otávio mencionou, por exemplo, minha função... acolher os novos iniciados, acolher os meninos que chegaram. De repente, a pessoa que acolheu, que recebeu eles, não trabalhou bacana, ou deixou algo a desejar, ou não, que, o negócio não é só iniciar, sabe? Tem que acompanhar. Ou, às vezes eu passo de madrugada pra rua aí, uma hora, uma e meia, eu vejo um menino meu, eu falo que é meu, né? Jogado lá, andando pra rua. Eu vou atrás, o que tá acontecendo? Né? Por que você tá pra rua essa hora? Teu pai que tá mais sabe? É dever meu, como irmão, como acolhedor deles. Mas lá. Joga dentro do carro, leva embora. Já aconteceu. Às vezes tá passando um conhecido, você não leva esse menino embora, que mora lá na renovação? Levo. Então, já aconteceu. Esse trabalho tem que ser feito. Sim. De repente, sim, pode ter sido uma falha dos que acolheu ele. Nesse caso. Nesse caso, pode. Específico. É. Vinícius, vamos reforçar então o convite aí pra noite mineira de hoje, lá no Estação 33? Vamos, já tá marcado, né? Espera. Marcado já tá. Já tá, né? Nós estamos aí ansiosos, né? Eu fico muito ansioso com esse tipo de festa, sabe? Mas só tenho aí que agradecer o nosso parceiro, não podia me esquecer também da Roseli, da Floricultura. Opa. Que está, nossa parceira também, está fazendo decoração lá. Recanto das Flores. Isso, Recanto das Flores. Um abraço para ela aí. Tio Diego também, que tá escutando nós aí. Mandar um alô pra ele aí, todos os tios que estiver escutando aí. E só agradecer aí quem já comprou o ingresso da festa, que tem uma boa festa. Quem não comprou, não compra mais. A última chance é aqui no programa Expresso, que a gente vai sortear dois no final, né? A partir das 10 estamos com os portões abertos esperando os convidados. A partir das 10 horas. Das 10 horas. Beleza, Vinícius, obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço. Livelto, muito obrigado. Bom, Antônio Cláudio, eu agradeço imensamente o espaço da rádio. É sempre uma alegria vir aqui, ter esse contato com o público, é muito importante para nós. Agradeço mesmo a parceria, que sempre parece pequeno que vocês fazem, né, a chamadinha, parece pequeno esse espaço, mas é de grande valor para nós, nos ajuda muito nesse quesito. Então, muito obrigado mesmo ao programa Expresso e à rádio como um todo, aos nossos clientes, né? Muito obrigado por ter confiado no nosso trabalho. A gente tá mega feliz com esse retorno da população, por estar empenhado nos ajudar, né? Desejo uma boa festa, porque não é só ajudar, então que seja uma boa festa. Agradeço todos os parceiros, a loja patrocinadora, não posso citar os tios, que se empenharam muito nos ajudar, então muito obrigado a eles, aos irmãos como um todo, e espero que seja um grande evento e que a gente possa vir aqui depois falar para onde que foi esse dinheiro. Legal. Que a gente mostrar o nosso trabalho direitinho. E quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, conhecer o Ardemolei, estamos à disposição para tudo. Beleza, valeu, Erivelton. Otávio, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso hoje à noite lá, viu? Eu que agradeço, se Deus quiser, muito sucesso. Queria agradecer também a todos que vão comparecer ao evento, todos os patrocinadores, todos as pessoas que estão do lado, os tios, que nos ajudaram muito, o Vinição, pelo ótimo trabalho, o Livelto, e falar que eu desejo uma boa festa a todo mundo. Valeu, obrigado aí pela participação de vocês. Intervalinho comercial, eu volto já dando sequência no programa Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.